sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, chove, chove, chove. Eu caminho um recado amanhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Não me deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito surpreende. Se meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Pescador de ilusões. Valeu a pena, ei, pescador de ilusões. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, ó meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você. Vem, ó meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você. Anjo do céu que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza, que é pra eu cuidar.